Você ouve Rádio EMAP, um projeto da Escola Integrada, Escola Municipal Aurélio Pires. Rádio EMAP, integrando educação, cultura e entretenimento. Rádio EMAP, a rádio que educa.